Localização de tráfego para o Galeão. Qual é o horário do plano, voo no 93? Ao 28. Daqui a 3 minutos já está chegando o sistema, acorda aqui. Valeu, obrigado. Under 61, clear to line up and maintain position. Autorizado GLS 3258. Autorizado, reporta habilitado. Under 61, clear to line up and take off. Runway 10, wind is 100 degrees, 4 knots. A 3662, boa noite, acionando a identificação. Desça para a nível de voo 050 via chegada Mare. Identificou 050 via Mare, está com informação express. Voo 2043, pode guardar presente bote para prestar informações? Voo 2043, aguarde coordenação com o centro. Vai ter que voar um pouquinho à direita aqui devido a formações. Entra atualizado, desvio, voo 2043. Voo 1096, desça para 2000 pés, o ajuste no 019, autorizado, assinale FXO e responsabilizado. Desce 2000, 1009, vai para trás estabilizado, autorizado X-Ray, pistão no 0, voo 1096. Parte de Mike Alfa Alfa. Confirme? É o Sam, Mike Alfa Alfa, Sam. Mike Alfa Alfa, prossiga. Estamos aqui na remota 14, autorização de rebote para a ponte 612. Copiado, Mike Alfa Alfa, da remota do pátio principal, reboque para o portão 612, é isso? Afirmativo. Livre, chame o término, o Sam Mike Alfa Alfa. Alfa Alfa, chamar ao pé. Tá, 3858, passa a duna, complete FNLS, chame a torre, 11895. Airborne 58, contact over the approach frequency 120.080, squawk 5410. Spoke 5410, switch frequency 120.80, goodbye, thank you. Voo 2043, autorizado direto pro base. Voo 2043, autorizado direto pro base. Papá, uniforme, bravo, alfa vivo. 3258, ajuste 1099, continua a aproximação da ponte visual com o campo. Reportar visual. Control under 621, good evening. On the 621 radio contact, class for level 280, dial departure. Continue flight to flight level 280, dial departure, 621. Gol 2043, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. 251-3395, boa noite, bom fim de semana. Boa. Afirmo, avistou com 600 pés. Pouso autorizado, pista 90, vento 110 graus no mar. Pouso autorizado, 03258. Estabilizou. Gol 1096. 1096, complete a aproximação, chama torre 118, decimal 95. 895, obrigado. Boa, até daqui a pouco. 3662, Oituna, 2010, ajuste 1099, reporte estabilizado. Torre informa, 1400 de teto com 4000 de visibilidade. Partiu, solicita manter a chegada, permanece descida com o Brasil. Afirmativo, permanece descido então, livre elétrico e aposto estabilizado. Número 2 na aproximação agora. Ponta alta, 3 elétrico. A última aeronave pousou, avistou a 600 pés. Afirmativo, é ponta visual, gol número 96. Afirmativo, aguarde. Prossegue. 600 de teto, 6000 de visibilidade e sem chuva agora, pista molhada. 09-73 na escuta para cópia? Para cópia, 973. Bono 973, autorizado para Serra Bravo, Golfo Lima, via Bernadette Road 57 até Morro Sul, nível de voo 360. Pestanhoso no zero, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa direto posição Leda, após Leda voa direto posição Irumi. Controle 120, decimal 8, aciona 5421 no Bono 973. Rede autorizado 360 para o Galeão, via Bravo, Golfo Lima. Via Upper November 857, Moussu, decola da 10 com curva à direita, perfil da saída da El Leda Irumi, 1208 é o controle, 5421 transponder, gol 1973. 5421 transponder, chefe. 5421, gol 1973. Correto, protegimento, gol 1973, portão 4, chame pronto para o push back acionamento. Mike Alfa Alfa, informa já estacionado na ponte 612, grato, boa noite. Obrigado Mike Alfa Alfa, obrigado, boa noite. Solo 08, direito no 21 nosso. 21 nosso, obrigado. O Salvador, boa noite, eu vou no 096, então. Boa noite, Bono 096, autorizado Alfa, chama ingresso, táxi aí, Juliette. Autorizado táxi Alfa, vai chamar para ingresso, Juliette, no 096. Bono 096, autorizado Alfa, Juliette, portão 09. Alfa Juliette autorizado, ingresso para o 09, no 096. Copa Tango Fox, Tango Bravo, Yankee confere, confirme faixas de faixas se encontra pista de um jurado com ar. Cola pistão no 0 ou no 7? A mais próxima é pista 1 no 7. O senhor decola da pistão no 0 ou no 7, senhor? Assistente, pronto para cópia. Foxtrot Tango Bravo, autorizado para Serra Bravo, Serra Lima, via Brasil 20, nível de voo 380. Pistão em uso 1 no 7, decola a pistão no 7, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Nenim. Controle 120, decimal 8, transponder 5404, Papa Tango Fox, Trash Tango Bravo. Tango Bravo, destino Sierra Bravo, Sierra Lima, senhor. Correto, corrigimento, Fox Tango Bravo, qual que eu vi? Bordo Ciente, parte 5, acionamento, táxi e decolagem. Por gentileza, chame Torre 1 no 8, decimal 95. Tem um bom voo, senhor. Fox Tango Bravo, autorizado acionamento, chame para o táxi. Computador Lutar 3662. Complete aproximação, chame Torre 118, decimal 95. 2895, acabou. Boa. Salvador, boa noite, Tan 3662, sinal pista 10. Tan 3662, continua a aproximação, ajuste no 09, reporte visual com campo, certo estimado de 700 pés. Praticamente 19, repassar a visão. Pode confirmar o vento para o 3662? Vento calmo. Ativo, visual com a pista. Tudo autorizado, pista 1-0, vento calmo, pista molhada, espera aqui. Obrigado. 362, solo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Bravo, você é papo autorizado, já pode estar enviando para a dois. Boa noite, autorizado Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03. Solo no 973, está na posição 4 para o pushback de treinamento. Aguarde aproximadamente 3 minutos para o push no Session 3. Aguarde, vou lá. Tomador de correção, chame para correção. Chame para ingresso para Juliette, 3662. Pode chamar para Juliette, 3662. Vamos lá, 73, iniciar agora o push. Afirmo, de imediato, 973. Livre, chame táxi, 973. Livre, chame táxi, 973. Ah, vai decolar na pista 17? Utilizado em ingresso, esquerda via pista, reporte na pista 17, pronto para decolagem. Fox, Tango Bravo. Confere, 31035, eu tenho aprovado, pronto, Fábio. Pronto, Fábio. Continua, 310, autorizada para Serra Bravo, com meu Foxtrot. Nível de voo 350, via Cruzulu 17. Decola a pista 10, primeira curva à esquerda. Saída Buca, transição Caju. Controle 120, decimal 8. Aciona 5424, continua, 310. Ok, autorizada 350. Para a gente que 17, decola do 10 com primeira curva esquerda na Pucadão Arulho. O controle 20.8, acima 5424, Xanemia 310. 5424, protegimento correto, Xanemia 310. Portão 5, chame pronto para o pushback, acionamento. Portão 5, vai chamar pronto para posicionar, Xanemia 310. Está pronto para o táxi com 3 horas e 40 minutos de autonomia, alterna Guarulhos com POV de 177. Guarulhos, gol no 973, tem táxi aprovado à direita até o ponto de espera que está no 0, ajuste no 0 no 9, no ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, gol no 973, tem um bom voo. Está dois ataques à direita, está com a cobertura 10, com 2895, ajuste no 019, legal, o trabalho 973. Igualmente, senhor. 3662, observando o 37 da Goni, sendo agora táxi no pátio principal, ingresso Juliette, portão 03, estão 3662. Afirmativo, Juliette para 3662. Bravo, autorizado a decolagem. Pista 7, vento calmo, 2795, aciona identificação, mantém nível de voo no 80, reporte ideal de descida. Voando Bonf para interceptar a chegada Bonf, o ajuste em Salvador 1019. Tango Bravo, decolo aos 23, chama agora o controle 20, decimal 80, boa. Quando 20, 80, Granada, fala Tango Bravo, boa noite. Controle, seu bom dia, muito boa noite, mas não tanto Tango Bravo, decolar 27, mantendo a saída da Pouco, no Zé Mirim. Apontando o Foxtrot Tango Bravo, contato radar na decolagem, suba para o nível 380, direto código. 380, direto código, na Pouco. Direto Cogvo, Kilo Oscar Golf Bravo, Uniform. Kilo Oscar Golf Bravo, Uniform, né? Voo 1973, decolagem autorizada, pista 90, vento calmo. Devo decolagem, voo 973. Portão 5 aprovado, puxa acionamento, chinema 310, chame pronto para o táxi. Autoridade, puxa Controle 25, controle 20, decimal 80, boa noite. 2080, obrigado, Botswana. Controle de Salvador, boa noite, bom 973, decolou, Abel. 473, contato radar, suba para o nível 360, direto Leda. Subindo para o 360, direto Leda, ou 1973, muito obrigado. Controle, boa noite, é o Azul 2781. 2781, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050, ajuste 1019. Condições de voar ITAP. Sim, Matias, vai voar ITAP da presente 2781, descendo para o 050. 795, 4.000 pés, Duna, quando possível. 4.000 pés, pro de Duna, muito grato. Tarde, Fox Tango Bravo. Tango Bravo direto Teresina. Teresina direto, Tango Bravo. Aerotaxi 6063, 1-0, temos 1-64 a bordo, autonomia de 3 horas e 15 minutos. Alternando Natal. 3-0, taxi aprovado, parte principal índia, ponto de espera pista no 0, ajuste no 0-9, no ponto de espera quando pronto, chame torre 1-8, decimal 95, fechando 63 no 0, tem um bom voo. Autorizado táxi, via parte espera, torre 1-8-9, o ajuste no 0 por 9, janeiro 63-0, obrigado, boa noite. Tá matando o Fox Trot, Tango Bravo. Fox Bravo, no 2-5, 1-2-5, 4-5, secundário, vovô. Salvador, uma boa noite, Oceaner 63-1-0, ponto 0 da 1-0, pronto. Oceaner 63-1-0, decolagem autorizada. Autorizada, aliás, decolagem pista 1-0, vento calmo. Autorizada, aliás, decolagem pista 1-0, Oceaner 1973, chame centro Recife em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. Chama Recife 1251, 13395, bom 973, boa noite. Boa noite. Azul 2795, desça para 2.000 pés, ajuste 1019, livre LS X-Ray, pistola 0, reporte estabilizado. Vente para 2000, estado 109, está livre LS, graças. 16390, decolou os 33, controle 120, decimal 80. Controle 1208, Chanel 6310, obrigado, boa noite. Controle Salvador, uma boa noite, Chanel 6310, decolado na Fuca, passando 1600. Cinema 310, contato radar, subo para o nível 350, direto Jamo. 350, direto Jamo, 6390. Meu colega do controle é o 2781, após etapa eu posso prosseguir 2000? Afirmativo, 2000 pés, ajuste 1019, reporte estabilizado, número 2 na aproximação. Afirmativo, estou mantendo 220 nós, tá bom? O que é que reduza? Tá ótimo. Beleza. Azul 2795, para o curso localizador, curva esquerda, proa 130, reporte estabilizado. 2795, 130, graças. Colega, é o 2781 de novo, é 2019, né? 2019, afirmativo. Alô? Entre azul 2795, complete a aproximação. Chame torre 118 decimal 9. 3895, graças. Boa. Salvador, boa noite, Azul 2795. Azul 2795, boa noite, ajuste no 019, continua a aproximação, ponte visual para o campo. Passará. Azul 10, ajuste 1019. 4019, manda lá para o 1777H323. Salvador, boa noite, 3305, do aqui, cruzando 190, cruzou agora. 3305, controle Salvador, sua identificação, desça para 3 mil pés, ajuste 1019, voa Duna. Ok, voa Duna para 3 mil pés, 3305. Confere, pronto, copy. Copia na escuta. 1096, autorizado para Serra Brava, Foxtrot Zulu, via Afro Zulu 19 até Bangu, na pós-direto Abuco, a pós-direto, nível de voo 370. Sistema 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, controle 120, decimal 8, transponder 5433, voo no 096. 370 autorizado, Fortaleza, pela Presulo 19, Bangu, direto a Buco, depois Fortaleza. Decola no 0 com curva à esquerda, perfil da Momo, transição Froti. 208 ao controle, 5433 transponder, voo no 096, estamos na posição 09. 5433, protegimento correto, voo no 096, chame pronto para o posicionamento. 5433, obrigado, para pronto, 096. Autorizado, pista 1-0, vento 030 graus, 4 mais. Nervoso, 2-0. 1-0, muito obrigado, bom dia. Comente, bom voo. Controle 2781 vai reportar estabilizado. Comente. O 2781, estabilizado. O 2781, complete aproximação, chame torre 118 decimal 95 bom posto. 1895, uma boa noite, colega. Numa longa, final da 10, já avisou. 2781, continue a aproximação, ajuste 1019, informo pista molhada, espera. Gente, aguardando pista livre, 2781. Azul 2795, solo aos 42, livre direito, chame solo, 21 decimal, 90. 1219, azul 2795. Salo, Salvador, boa noite, 2795, boa noite, autorizado Alfa Kilo, pátio 3, atento aos sinners, eu dou naquele pátio 2795. Alfa Kilo, pátio 3, 3858, pronto para cópia. 181 copiou, livre o pouso na pista no zero. Via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 330. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle 120.8, estaciona 5427-3858. Fortaleza 330, Pedro Luz 19, decola 10, curva esquerda, Momo Froti, controle 208, estaciona 5422-3858. 5427, senhor. 5427. Correto, protegimento 3858, portão 2, chame pushback, funcionamento. Trabalhando. Estacionamento, gol 1096, gate 09. 9 livre, chame táxi, gol no 096. Chama na táxi. Sete turno, Fausto 45, direita, 12119. Direita, 12119, 2781. Alfa, Lander, Manate, Azul, 2, 7, retorno, agora 5. 2, 7, 8, 1, autorizado Alfa e Kilo, recebo Pátio 3, atenta ao Sinas, jogou naquele Pátio, 2, 7, 8, 1. Saindo Pátio 3, sim, tirou, 2, 7, 8, 1. Lander, 3, 8, 3, 1, condições de reduzir para 2, 3, 0, 9. Afirmo, 2, 3, 0, 9, 3, 2, 3, 1. Botão 2, aguarde aproximadamente 3 minutos para o push 3858. De 1 3 2, 3 horas e 40, alterna a rede. Direita 070. 070-3305. 9. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 18 decimal 95, 2096, tem um bom voo. Obrigado, Pátio Índia. No ponto de espera, vai chamar 295, torre voo 096, boa noite. Trabalho. Respondendo a sua equipe do Sol, após a passagem de 137 da Lua a Caldo em direção ao posto de espera Pestino Zero, sustenível e puxa acionamento do portão 2, chame quanto para o táxi, está 3858. Mais um gol, totalizado, chama a táxi, 3858. O vetor sequenciamento mantém a presente proa, pista para 3.000 pés. Mantendo a presente proa, descendo 3.000, 3.231 da TAP. Oi, Salvador, boa noite, voo 096, passo ponte espera no 09. Voo no 096, autorizado, alinhar. Ali, decola sem parada? Afirmo. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento norte, 3 nós. Ali, decola sem parada, voo no 096. Para o localizador, esquerda 140, reporte estabilizado. Esquerda 140, reporte estabilizado, 3231. Estabilizado o DLS, o 3305, tá? 3305, torre 118, decimal 95, bom voo. 118,95, obrigado, até daqui a pouco. Boa. 3831, desça para 2.000 pés, livre LS, após estabilidade. 2.000, livre LS, 3831. Boa noite, da 3505 a meia milha do externo. Da 3305. O ajuste no 09, continua a aproximação. Aguarde a temperatura de pouso, pista molhada. Ajuste 1019, chegada a ponto. 11019, 4.10, ILS 3831. 3831, ciente, complete aproximação, chame torre 118 decimal 9. 1989, 53831, boa noite, bom trabalho. Boa. 020 graus, 3 mais. Bono 096, contato radar na decolagem, suba para o nível 370, direto Momo, Momo. Direto Momo, subindo 370, gol no 096. Muito boa noite, o 38 no 5 da TAM, autorização Guarulhos, nível 300. 3815, boa noite. Eu tenho 340 já aprovado, informação em curso é Yankee. Copiaria o 34 ou gostaria de coordenar o 300? Solicita a coordenação do 300, por gentileza. Gente, agora de cópia, prepare da El Transição Morte para 3815, guardando o carro. Afirmativo, da El Morte aguardando.